Eu sou herdeiro da vida eterna. A glória dos homens são fendas que fecham visões. Do pó se formou, mas do fôlego Deus levantou. Não posso esquecer de onde eu saí. Não posso esquecer que eu sou herdeiro do que é divino, do Pai e do Filho, Espírito Santo. Abra os olhos e veja o reino de Deus. Eu sou herdeiro da vida eterna, da vida eterna. Oh, a força divina em mim que enfrenta leões, enfrenta a espada dos anjos, exércitos de campeões. Yeah. Não posso esquecer de onde eu saí. Não posso esquecer que eu sou os olhos e veja o reino de Deus. Abra os olhos e veja o reino de Deus. Abra os olhos e veja o reino de Deus.